Garota, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não faço, vou até lamber sabão. Sai fora, garoto, nem pensar no seu passo. Namorar contigo é coisa que eu não faço. Pra você mudar minha cabeça, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Garota, corta essa, rebolar não fica bem. Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem. Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar. Você não faz meu tipo, não insista que não dá. Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo. Enfrento o Mike Tyson, dou bolacha no Edmundo. Esse jogo duro não vai te levar a nada. Entrei o Fábio Júnior, sou mais eu nessa parada. Ha, ha, vai ter que rebolar. Eu tô apaixonado e topo o que der e vier. Contigo, com dois tigos, quantos tigos que quiser. Pra alguém nos separar é ruim, hein? Ah, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Aí também gamei, você é um cara decidido. Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo. Não sei.